lutar, pra perder, pra ganhar, pra sorrir, pra chorar, se lamentar ou lutar, pra crescer ou não ser. Se você tenta ser quem não é, é porque você não sabe quem é. E tá por trás de tudo, do universo, do mundo, que gira o globo direto do terceiro mundo. Segundo após segundo que passa seguido, minuto após minuto de todo o tempo perdido. Ah, e no passado quanto tempo foi perdido, e quando lembra era melhor ter esquecido. Mas o bom tempo completa a memória, e família e bons amigos ficarão pra história. Ponteiro marca a hora e você dá sua passada. Não deixe o tempo te vencer na linha de chegada. É muito tempo que se leva pra aprender, tempo que se gasta pra entender e pra compreender. Eu quero criar um futuro e não prevê-lo. Tenho que merecê-lo sem precisar de apelo. Depois assuma a consequência se houver erro. Vai que o tempo corre pro seu desespero. O tempo que se leva pra aprender, o tempo que se gasta pra entender. O tempo passa sem retroceder, o tempo diz quanto você vai viver. Então use seu tempo com o que gosta de fazer. O tempo que se leva pra aprender, o tempo que se gasta pra entender. O tempo passa sem retroceder, o tempo diz quanto você vai viver. Então use seu tempo com o que gosta de fazer. E o tempo voa, quando viu já foi embora. Usa a máquina do tempo, mas não revigora. A hora é agora e o presente é essa hora. Abro a janela e estou vivo quando olho pra fora. Nem vi o tempo, já são quase 6 horas. Mas tô inspirado e concretizo as obras. Tento sempre chegar na hora certa. O atraso vale tempo, o tempo é um alerta. Pra realizar a meta, não pela metade mais completa. No ponteiro dando a volta certa. E sem desvio pra ligar o pisca-alerta. E veja se tá usando o tempo de forma correta. O tempo que se leva pra aprender, o tempo que se gasta pra entender. O tempo passa sem retroceder, o tempo diz quanto você vai viver. Então use seu tempo com o que gosta de fazer. O tempo que se leva pra aprender, o tempo que se gasta pra entender. O tempo passa sem retroceder, o tempo diz quanto você vai viver. Então use seu tempo com o que gosta de fazer. Pra viver, pra cantar, pra perder, pra ganhar, pra sorrir, pra chorar, se lamentar ou lutar, pra crescer ou não ser. Se você tenta ser quem não é, é porque você não sabe quem é.